filhas. Hoje também é dia de Santa e de Virges. Pouco se sabe da vida de Santa e de Virges, mas ela é conhecida como a Santa Protetora dos Endividados. Tanto que se você procurar quem foi Santa de Virges, você vai ter um pouco de dificuldade, mas ela nasceu na Alemanha. Casou muito nova, viu? 12 anos. Com um príncipe do que seria um principado da Prússia, hoje Polônia. Ela era uma mulher rica, de família nobre. Foi criada no luxo, na riqueza. Teve vários filhos, não teve muito sucesso, porque alguns morreram e dois filhos, os que lhe restaram, brigaram e foram motivo de uma grande guerra. Um deles morreu. Depois, o marido veio a falecer, viúva. Ela, por vontade própria, quis ser monja. Ela foi uma mulher que usou toda a riqueza e toda a influência que ela tinha em favor dos pobres, dos órfãos, principalmente na educação. Santa de Virges era uma mulher rica, mas usou dos bens, mesmo ainda quando o marido vivo, influenciando-o para construir mosteiros, igrejas e todo tipo de lugar. Santa de Virges é, portanto, a protetora e padroeira dos endividados. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Meu coração, ao chegar, desafiou-me a exigir. O texto de hoje, Lucas 11. 42 a 46. Mais um pouquinho, solta lá. É fácil dizer sim. É fácil dizer não. É fácil dizer não. Mas dói depois do sim. E dói depois do não. É bem assim mesmo. A palavra do Senhor. Na vida de Maria também. Depois que ela passou, desinstalou. Lucas 11, 42, 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Um dos doutores da lei lhe disse: mestre, falando também assim, nos afronta. Jesus respondeu: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo tocais no fardo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje faz parte dos ais de Jesus. No tempo de Jesus, uma ala do farisaísmo acabava invertendo as coisas. Valorizava o que era secundário e o que era essencial ficava sem a devida atenção. Por exemplo, pagavam o dízimo, porém, pouco praticavam a justiça com o próximo. Eram rigorosos no cumprimento dos preceitos, mas, quando se tratava da caridade e da misericórdia, não tinham sensibilidade. Jesus não está invalidando o dízimo, nem está dizendo que devemos deixar de pagar o dízimo. Pelo contrário, o dízimo, quando ele nega, ele afirma. Mas o que é essencial à fé? Devemos nos preocupar quando você estiver caminhando e passar por alguém que está caído no chão e não te incomodar. Já é o sinal que tem algo errado. Quando você passar perto de alguém que está machucado, ferido, chorando, e nada você sentir. A caminhar por teus caminhos. Teus caminhos santos são tão difíceis, mas sei de transpor. Pedras encontrarei, mas sei de vencer. Com teu auxílio, com a graça do Filho, as forças do Espírito e as bênçãos, Senhor, do Pai. Por intercessão de Nossa Senhora, hoje quarta-feira, visite cada casa, cada lar, cada ambiente do trabalho. Nossa Senhora, leve a paz. E se por acaso, mãe, cairmos, nos ajude a levantar. Nada me importa, mãe. Eu vou caminhar. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, Farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil.